do 3170, reduza para 2509, chegada Mar, desce para o nível 050, acione identificação. Identificando, desce para o 050, reduzindo para 250, descida Mar, então 3170. Whisky Quebec Hotel, boa noite para Guarulhos. O nível de voo 400 será coordenado, confirme empate que se encontra, é pista que decolou. Nós estamos aqui no Aerostar. Pista 10, se possível. 10 ou 17 mesmo? 10 pode ser? Mesmo. Então será coordenado 400 para Guarulhos, decola da pista 10, se encontra na Aerostar. Guarda instante. Correção, se possível, 10, por gentileza. 10 então, 10. Afirmativa. A principal, com 3.005 metros. A gente então vai aguardar. Ok, na sua escuta, qual a possível saída, chão? Saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza, na sua escuta então. Gol no 805 no solo aos 48, livra a pista. Prossegue seu táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, 805. Rumo 643, desce para 2000 pés. Ajuste o altímetro padrão 1013, autorizado. Ele é sexo por aí, pista 10. 2000 pés, autorizado. Ele é sexo por aí, 10, rumo 643. E o Whisky Quebec Hotel, cópia. Para a sua, para a cópia, não se escuta. Whisky Quebec Hotel, autorizado Guarulhos, nível 400, via Upper Whisky 58. Até posse de Caldas da Pangereto, decola da pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle em 119.35, transponder 5545. Autorizado São Paulo, nível 400, Upper Whisky 58, até posse de Caldas, PCL, pós processo físico, cabeceira 10, curva à direita, após decolagem. Controle 119.35, 5545, transponder. Gole Gonza, recebido. Afirmativo, na Aerostar, está livre acionamento, chama para o táxi. Ok, chama a Messa para o táxi, o Quebec do Concreto. Eu vou à nona chance. Infelizmente não será possível. Número 3 na aproximação, solicito que o senhor reduza agora para 220 nós. Positivo então, número 3, reduzindo 220. Do 4062, chame avistando com cheque de trem. Vista, baixar travado, azul 4062. Sente azul 4062, autorizado pouso pisto no 0, vento de 150 graus com 08 nós, ajuste no 0 no 3. 1003, livre pouso pisto no 0, azul 4062. 17 no 4, direção para sequenciamento, direita para o 150. Está para o interceptor localizador. Direita 50, nessa interceptor localizador, 17 no 4. Azul 4062, no solo 54, Oliver a pista, taxiará via Alfa, Juliette, portão 612. Gente, Alfa, Juliette, portão 612, Azul 4062. Bruno 714, duza para 1809. 1809, Bruno 714. No 4, desça para 3.000 pés, ajuste padrão 1.013. 3.013, gol no 7 no 4. Afirmou no 7 no 4, número 2 na aproximação, segue o tráfego. 11 horas, 7 milhas, 737 da Gol. 7 reduzindo, gol no 7 no 4. 3.170, retração para sequenciamento, curva à esquerda. Estabiliza na proa 0 no 0, limite localizador. Desce para o nível 040. 0 no 0, limitado no lock, descendo 40, tá? 3170. Afirmo. Número 3, conforme informado, tráfego que o precede. 12 horas, 10 milhas, agora já no localizador, passando nível 50 e descido. Ciente, tá? 3170, tem notícia, está visual com o tráfego. No 4, dos anos para velocidade de aproximação, desça para 2.000 pés, autorizado aproximação ILS. 2.000 ILS, gol no 7 no 4, está estabilizado mais. Estabilizando ILS, gol no 643. 643, começo de aproximação, chame Torre Salvador. 1-1-8, decimal 3-0, tem um bom pouco. Obrigado, 1-8, decimal 3-0, gol no 643. I-520 da TAM para Aracaju, qual nível? Agora 2.000 pés, ajuste padrão. 2.000 pés, está 3.170. Torre, boa noite, eu vou no 643, a 2 milhas do externo, tem pai sendo travado. 18.30. Ok, 6. 4.3, à vista pista? No momento, não. Ok, chame a vista. Vai reportar a vista, 643. 070, autorizado ILS X-Ray, tá? 3170. O nível de voo 350 será coordenada, guarda. Fiquei aguardando, obrigado. Graus com 109, V13 no ajuste. Livre pouso 110, voo 643. Gono 714, um amigo do externo, torre no 830, bom pouso. 830, obrigado. Estabilizado, localizador visual 3170. 714. Autorizado, guardando 3170. Avistado, aguarde pista livre, formo ajuste 1013. Agora sim, tráfego avistado, aguarde pista livre, gol 1714. Aguardando e avistando, gol 1714. No 643 no solo aos 0300, libere à direita, na minha escuta prossegue táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Liberando à direita, mantém sua escuta, táxi de Alfa, reporte para a Juliette, para ingresso no 643. Zero 70, passa Duna. Chame Torre Salvador, 118, decimal 30, tem um bom posto. 183, uma boa noite. 0, vento 140 graus com 10 nós. Livre pouso, igual na 714, baixou e travou. 2, Salvador, tá 3170. Boa noite, já estabilizado o localizador. Tá 3170, boa noite, continua a aproximação, reporte visual com campo baixado e travado. Cortar a visão. Voo no 714 no solo 02, libere a direita na minha escuta para segue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Taxi Juliette. Juliette, Taxi Juliette. 643, ingresso Juliette, portão 09. Juliette, 09, 643. João, embaixo travado, 3170. Então, 3170, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-3, 0 graus com 07 nós. Livre o pouso, 3170. 3520, pronto, cópia. 3520, copia. Então, 3520, autorizado Aracaju, nível 1-70, via Golf 677. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 1-19-35, transponder 5562. 1-70 aprovado Aracaju, Golf 677, decola da 10, Puca, Aracaju. Controle 19-35, transponder 5562. É o TAN 3520. Correto, posição 05, chame pronto para o push e acionamento TAN 3520. Agora puxa, acionar 3520. Voo no 606, pronto, cópia. 606, copia. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolada pistão no zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 1-19-35, transponder 5564. Aprovado então 350 Maceió, via Upper Whisky 58, decolada 10, com curva esquerda na Puca, Aracaju. 119-35-5564, voo no 606. Voo no 606, correto, portão 08, chame pronto. Sente, Ivanes, obrigado. Portão 5. 520, autorizado, reporte táxi. Livre, chamar a táxi, TAN 3520. TAN 3170 no solo aos 05, libere a direita, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Sente, livrando a direita via Alfa, reportará para a Juliette. 3170. Salvador, FGA 158-11, request push and start. FGA 158, gate 11, clear push and start, coming back to your red to text. Push and start, approve, call for text, FGA 158. Salvador, gol no 805, formação Charlie. Gol no 805, Natal 370, up Zulu 1-0, aguarde cópia. Aguarda no 805. Controle Salvador, Boa noite, Gol 1896, sente informação, bravo. Boa noite, Gol 1896, sem identificação, estou com a zero chegada Mari. Dispara 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Previsto ele é que foi pistão no 0. Você dispara 2000 pés, no, ajustado no 0 no 3. Só acompanha pra mim, por favor, aqui já está bem atualizado aí a sua transição, né? Pressão visual, pista 10, o vento está 120 graus com 5 nós. Ajuste padrão 1013. Obrigado. Índia, portão 02. Alfa Índia para o 023, 1970. Taxiotã 3520 com 162 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Recife. Tan 3520, observe a aeronave da companhia que vai ingressar via Índia para o pátio principal, está autorizado à direita via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá, reporte pronto. Prossegue agora à direita, Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. Outra 3520. O Whisky Quebec Hotel autorizado acionamento, reporte táxi. Retornará o mestre táxi. Grau, né? Tower, é grau. 58, request taxi. Portugal 158, approved taxi via May Apron, taxiway Juliet and Alpha. Report hold point runway 10 red. Juliet Alpha, short 10 report, Portugal 158. Ponte espera pronto, tá? 3520. 3520, autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento 140 graus com 08 nós. A linha cola da 10, tá? 3520. 3520, decolado ao Zuno 4, controle 119.35, bom voo. 1935, bom serviço. Estou ultrapassando o Whisky, que é o Vertentor, estacionado no pátio, ele está, move a bordo por 24 horas e 30, vai alternar Campinas. Controle está 3520, bom dia. 520, contato radar, vigilância, super nível 170. Subindo para nível 170, o TAN 3520. Airport 2158, ready for depart. Portugal 158, cleared lineup and wait, runway 10. Lineup and wait, runway 10, Portugal 158. Quebec Hotel autorizado cruzamento após táxi via Quebec, Mike e Lima, reporte para o cruzamento do pátio principal. Quebec, Mike e Lima, reportará para o cruzamento do pátio principal em Quebec Hotel. É Portugal 158, clear takeoff, runway 10, the wind is 140 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, runway 10, Portugal 158.